compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Herd Mail. Estamos aqui para mais um Parolando sobre os e-mails e comentários feitos nos podcasts de agosto de 2025. E, mas, como sempre, tenho aqui meu candanguinho querido do coração, o seu José Santos. Fala, meu querido e amado mecenas. Aí, quando a gente faz algumas piadinhas, ele fica puto, né? Aguarde, aguarde represálias. Né? Então tá. Ô, meu fofuxo, fala, bora pros recados. Bora. Como é que tá o feed do Paranerdia? Continua a mesma ainda, bosta? O feed ainda tá lá, nem fede nem cheira, mas é https://archive.org/download/feedparanerdia/feed.xml. Cobrem do Jorge a mudança para o feed.paranerdia.com.br, que é com ele que vocês têm que reclamar, não é comigo. Tá? Perfeito. Emaildo Paranerdia, meu amor. Continua a coisa mais linda do mundo, que é só repetir paranerdia@paranerdia.com.br e mande seus e-mails. E esse mês temos bastante Emails, principalmente seu Beraldo. Eita. Ele botou, mas botou, orra! Nossa senhora, vai ser desocupado assim na casa da puta que pariu. Twitter, do Paranerdia, porque para cortar a piada dele, X é meu ovo. Aham, como o seu ovo está cheio de X's, o Twitter continua, tá. twitter.com/paranerdia. Pior que tá mesmo. Tá mesmo. Né? A mina do tesouro. Puta que pariu. E Cela Azul. Como é que é o Cela Azul? O Bluesky é só @paranerdia.com.br. Muito bem. Cara livro, qual é? Se um livro cair na tua cara, você acessa facebook.com/paranerdia e tá muito tudo certo. Bem. Temos o LinkedIn? É, continua a mesma coisa. Se você voltar no Parolando anterior, você vai escutar eu dizer linkedin.com/in/paranerdia. É o barra in que eu sempre adorei. Só que não. Pior. Deviante Arte do Paranerdia, qual é, Momô? Onde você não encontra Momô musculosa mais, mas encontra muitas outras artes daqui, ó, é paranerdia.deviantarte.com. Muito bem. E graças a você que está bombando pra caralho, qual é o canal do Paranerdia no YouTube? O canal do Paranerdia no YouTube, onde você encontra o que há de melhor de cultura nerd e ainda, né, e plus, você encontra cortes e resumos das mais belas e mais bombadas séries do mundo nerd, é no youtube.com/paranerdia. Boa. E se a galera quiser ouvir a gente no Spotify, vai ficar querendo, porque essa vai porra não está mais atualizando, foda-se o Spotify. Tá? É. Que ele não nos ouça. Ah, foda-se! Me processa, desgraça! Foda-se! Vai tomar no meio do cu, viado. Bom, Paranerdia do Telegram, como é que a gente chega no Hub Multicultural do Paranerdia? O Hub Multicultural do Paranerdia é um grupo voltado para... onde você encontra bastante criadores de conteúdo, ou seja, podcasters e ouvintes de podcasters que estão lá para fazer uma troca legal de cultura e de também fazer enrijecer as amizades. Então você acessa no Telegram t.me/paranerdia e você vai encontrar toda essa galera maravilhosa. Inclusive o Beraldo também. Inclusive o seu favorito, né? Não, não, não. Quem? Eu não sei quem você está falando. Norberto. Não, não, não está lá mais não. Eu já não bani ele, não? Tem comentário dele esse mês, tá? Podemos ignorá-lo. Não. Podemos ignorá-lo. Não, Não. Bom, e se a galera, além de nos prestigiar ouvindo-nos, quiser nos ajudar dinheirando-nos, como é que ela faz, seu Jota Santos? Junte suas economias, troque no banco por dinheiro digital e manda para a gente através do PicPay, no picpay.me/paranerdia ou pelo Apoia no site apoia.se/paranerdia. Ou ainda você pode jogar esses patacos digitais de dinheiro em nossa cara através da chave Pix, que é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Muito bem, então. Vamos começar agora com os e-mails. O primeiro que assim e-mail... seja. Muito obrigado. E o primeiro e-mail que nós recebemos foi do nosso queridíssimo, outro querido e amado mecenas, seu Elias Passos Tenório, que falou o seguinte no Paranerdia 223 de Dandandã. Oi, Alexandre Nerdmaster, meu querido amigo e Jota Santos, meu baiano favorito. Diga oi, Elias. Ah, bom, pensei que você não ia dar oi pro menino. Eu gostei do programa 223 sobre Dandadan. O programa, como de costume, foi ótimo, muito bem feito e falaram muito bem. Eu prefiro não comentar sobre Dandadan, porque eu não assisti o anime e prefiro não comentar por simples falta de conhecimento. Bem, continue o ótimo trabalho e que venham mais programas. Elias Neto, o Nerd, 41 anos, Maceió. Minha sereia, era da banha de sereia. Tá bom. Próximo, Jota. Também é do Elias Passos Tenório, lá no Hiperfoco 002 de Super-Homem. Muito bem. Ele fala: oi, Alexandre, e meu querido amigo Jota Santos, meu baiano favorito. Eu não vou reclamar. Não vou. Todo mundo sabe o jeito que o Elias escreve, eu não vou reclamar. Eu escutei o Hiperfoco 02 sobre Super-Homem e gostei bastante. Foi muito bem feito. Eu gostava muito do seriado Lois e Clark. Eu também, pra caramba, da Globo. E do Smallville do SBT. Ah, isso aí acompanhou a gente na adolescência, né? Bem, não tenho muito a dizer e que venha mais Hiperfoco. Ah, vem, vai vir sim. Quer dizer, ah, Deus, depende sim. De quem isso? Do Hiperfoco do Jota. Né? Do TDAH se... do Jota, desgraça. Aí agora, se puder ser semanal, o Jota tem se saído um bom apresentador. Tenho gostado dos programas que ele vem fazendo. Não. Eu tô com um sorriso de orelha a orelha agora. Tá, então ele pode estar com um sorriso de orelha a orelha, mas ele não tem foco suficiente para fazer um troço semanal. O cara já me atrasa um troço que é mensal. Imagina tu querer que ele entregue semanal. Não. Então, mas assim, vamos lá. Vamos supor que as metas do Apoia-se e do PicPay cheguem a níveis estratosféricos. Vamos meter 5 episódios por semana nessa porra. O problema é teu. Grave, edite, foda-se. Não, obrigado. É? Continua? Eu tenho que pagar o Jorge para editar. Outra coisa, achei uma pena o Nobu Yamada ter morrido. Ah, que Jesus o receba de braços abertos. Eu não sabia, não. Sim. Você sabe quem é Nobu Yamada? Sim, claro. Quem é Nobu Yamada? Por que você tem que perguntar essas coisas pra mim? É claro que eu sei, porra. Então responde, desgraça. Ele era, não era o Nob, N-O-B? É o Nob, é o cantor do Changeman, do Cavaleiro do Zodíaco. Se não me engano. Se não me engano, a banda era Makeup. Isso, essa porra aí mesmo. Então, eu sei, porra. O Google tá com isso. Aham! Tá, termina, desgraça. Elias Neto, 41 anos, Maceió, minha sereia. Tá bom. Elias, não contente com isso. Sabe uma? Lê tu, Elias, porque tu não vai querer ler o... Ah, não, mas tem mais de um. Tem 3 do Dourado. Tá, não, mas lê tu, Elias, que aí eu fico com 2 do Dourado. Vai. Elias Passos Tenório, no Paranerdia 224, de Superman, ele falou: oi, Alexandre, querido amigo, e Jota Santos, meu baiano favorito. Tá bom assim? Aham, uhum. Tá do jeito que é escrito. Aham. Uhum. Eu escutei o programa 224 sobre o novo filme do Superman, do Super-Homem, e gostei muito do programa. Nós também. Eu, principalmente. Uhum. O filme do Super-Homem foi muito bom e valeu a pena assistir. A Supergirl é adepta daquela famosa frase do Jânio Quadros: bebo porque é líquido, se fosse sólido eu comeluía. Olha! É. Prolixo, menino. Mas a Supergirl é aquela esponja, viu? Ali ela seca mesmo a garrafa até o talo. Aham, tu se identifica bem, muito, né? Eu não, jamais. Eu sou uma pessoa comedida. Comedida bem... de... Ah, comedida não, você diria bebedida. Que seria... Puta que pariu. Bem, é isso. Continuem o ótimo trabalho. Elias Neto, nerd, 41 anos, Maceió, minha sereia. As coisas que a gente fala aqui de vez em quando podem parecer brincadeira, mas não. O Jota nunca comemora nada, ele sempre bebemora. Pois é. E a melhor maneira de bebemorar ou de comemorar as coisas. Não é? Então, é um e-mail pequenininho do Rafael Dourado, no Paranerdia 222, dos filmes subestimados da Disney. Ah, mas isso não foi do mês passado? Foi, mas é que ele mandou depois da gravação do Parolando do mês passado, então teve que entrar no Parolando desse mês, né? Ah, entendi. Aí o título dele foi Coisas Menos Coisadas da Disney. Abrangente, só que não, né? Né? Só que não. Queridíssimo Jossan e Alenermas. Né? Agora é os... Ele deixou de ser prolixo e se tornou econômico, pelo menos, né? no título. Queria aqui fazer uma parte sobre os filmes da Disney que a galera não celebra o suficiente para endossar a minha animação favorita dos longa-metragens do estúdio, citado no episódio A Nova Onda do Imperador. Fui eu... Foi tu, mas tu não participou, então ficou com outra pessoa. A merda. Né? Tu que escolheu, eu tive que dar pra outra pessoa. Fazer o quê? Você deu pra quem, filho? Acho que foi pra... Foi pra Sara. Não lembro, mas... Merda. É praticamente... A piada morreu. Eu sei, por isso que eu falei assim, pra ver se você se tocava que não era boa essa piada. É praticamente um Looney Tunes no estilo da narrativa. Porra, pior que é, cara. A Nova Onda do Imperador é muito louca, cara. No humor nonsense, nos anacronismos do mundo maia, ou inca, ou asteca, ou foda-se. Também, né? E o nosso... A Bruxa Cientista Maluca, O Restaurante, Os Escoteiros e a série A Nova Escola do Imperador, cujo foco era mesmo no Cusco. Sugere que na voz original o filme teve lá seu apelo, sim, de audiência. Mais ou menos. Cara, o Nova Onda dublado é mil vezes mais engraçado do que a Nova Onda original, cara. Foda-se. Concorda, Jota? Eu concordo bastante, né? Tá. O principalmente episódio... principalmente porque a dublagem carrega o filme nas costas o tempo todo. Né? Sim. O episódio... A Marieta Severo no lugar da bruxa, puta que... A Isma. Muito boa, cara. Cara, mas a melhor coisa do Nova Onda é o Celton Mello no Cusco, cara. O Celton Mello no Cusco é hilariante. E é óbvio que a cerejinha no bolo é o Guilherme Briggs no Kronk, né? Fazendo aquela imitação canalha dele do Garcia Júnior. Né? Pois é. Porque o cara é musculoso, né? Né? Não, mas... E tem uma... Eu linkei, inclusive, isso no episódio. Tem a entrevista que o Guilherme dá pro Imaginago, se eu não me engano, se eu acho que foi, que ele fala, pô, não, mas... O tá lá fazendo o croque. Ah, é mesmo? Aí o Garcia, que era o diretor na época, chega e reclama: ô, garoto, você por acaso está me imitando? Não, Garcia, não, Júnior, tô não. Ouve no original, é você, só que mais bombadão. Ele ouve lá e é mesmo? Parece mesmo comigo. Cara, essas entrevistas do Briggs são maravilhosas, velho. Muito boas. Guilherme, eu quero te entrevistar um dia desses, por favor. Vem, Gui. Vem. Vem, Van Gogh. Vem, Gabriel. Vem, Guilherme. Tá bom. Vamos lá, seguindo. O episódio em que o Cusco vira um sapo, isso é da série. Tá? E aí acredita que poderia ser um super-herói, mas é só um sapo mesmo, é excelente, mesmo que a dublagem da série não tenha o Selton Mello, sabe-se lá por quê. Sabe-se lá com o cifrão, que ele sabe que é por dinheiro que o Selton Mello... Agora sim, né? Ele lembrou justamente disso, por que será, hein? Né? Por que será? Será que foi? Será que é que o canal dele é Sapo Brothers? Ele lembrou desse episódio do sapo? Pode ser. Não é? Não é capaz? Capaz, né? Pois é. Então, pesa a favor do filme o fato de que não é um musical, já que eu, apesar de fã de animação, não gosto nada quando os personagens param para cantar. Mas tem músicas no... Tem a música de abertura logo, do Mundo Conquistadores, né? É a Nova Onda, porra. A Nova Onda é uma música. Ora, bolas. Então, ele não gosta quando os personagens param para cantar. Isso é filme da Disney, Beraldo. Tem que acostumar, bebê. Este filme, junto com Lilo e Stitch, acabam sendo os que eu mais gosto. Não à toa, também são os mais engraçados. Na moral? Você gosta de Lilo e Stitch? Na moral? Na moral. Na moral. Então tá. E tá aí, nunca me interessei pelo Atlântida. Cara, é muito bom. O primeiro, o segundo é uma merda. O segundo é uma porra de uns esquetes ridícula, não vale a pena não. Agora, o primeiro é foda, cara. O primeiro é muito foda. Eu assisti, mas eu não me lembro de bexiga nenhuma do filme. Ah, mas é muito foda. Justamente porque o trailer sugeria algo muito mais épico e sério, mas os cortes, que de vez em quando escapam pela internet... Estou me animando a assistir tardiamente e, de repente, temos o terceiro filme para ocupar o pódio. Cara, vai na fé. A equipe de mercenários do filme do Atlântida é hilariante. Tá? Não à toa foi o filme que eu escolhi. Já sobre Nem que a Vaca Tussa, lembro de assistir curioso para saber como a Fernanda Montenegro se saiu. E foi bem pra caralho, tá? Mas o filme foi bem qualquer coisa mesmo. Você achou, Beraldo? Achei tão engraçadinho. Mas quando vocês falaram que uma das outras vacas foi uma das atrizes que fez a empregada do Sai de Baixo, imaginem que ótimo seria se fosse a Márcia Cabrita. Não, não foi. É só pela graça de uma cabrita fazer uma vaca mesmo. Merda. Ri que senão o menino fica sem graça, né, porra? Que merda. Piada foi uma merda? Foi, isso, mas... Isso, né? Vai ficar na minha cabeça durante umas 3 semanas, essa merda, velho. Tá bom. Lê o próximo do Dourado, que é pra tu. Ah, Rafael Dourado, falando sobre o Hiperfoco 002 de Super-Homem, ele fala o seguinte... Oh, porra, o título é... Super Focados. É Super Focados, ah... Queridíssimos Sanjo e Mas Nerale. Ele fez o contrário do outro, que antes era Jonas, de Jossan, de J. Santos, e Ale Nermage, Alexandre Nerd Mar. Agora ele fez o contrário, é Santo J e Master Nerd Ale. No dia que eu tiver 5% da criatividade do Beraldo para fazer trocadalhos, eu vou ficar rico, mano. Aham. Uhum. Tá bom. Não sei aonde você vai ficar rico fazendo trocadilhos, mas tá bom. Tem gente fazendo isso na internet e ganhando pencas de dinheiro. Quer dizer. Mais ou menos. Tá, vai. Sobre o foco em Super-Homem, versão escrita no gibi da Turma da Mônica dos anos 80, eu peguei a referência. Era o Super-Homem. Depois era Super-Homão. Eu queria aqui enaltecer um pouco mais o Super da série do Superman e Lois. Aliás, a série como um todo, que apesar de focada em draminhas adolescentes, com um garoto de bochechinhas rosadas com problemas de autoestima, mostram um super pai e um super marido amoroso e atencioso, que tenta resolver tudo na conversa. Paciente, conveniente para uma série de TV que não pode abusar de cenas de ação o tempo todo. É assim, eles pegaram o Tyler, que ele é um filho da puta de um ator extremamente carismático, certo? A Lois Lane, que já veio de outras séries ali, que ela fez personagens bastante fortes, e criaram um núcleo que trazia muito aquela aquela coisa, da, aquele clima da, do Smallville dos anos 90 ali? Não, ele 2000. Cria, eu acho o clima muito mais As Aventuras de Lois e Clark. Tem, é porque o núcleo de, do Superman com Lois ali, da família ali, ele é muito aconchegante, cara. E tá em Smallville, né? O que limita bastante as coisas. Só que a coisa não fica ali, ela sangra pra Metrópolis, né? Sangra pro resto do mundo. É uma boa série, cara. Eu tenho minhas ressalvas, ele continua, eu tenho minhas ressalvas quanto à maneira que a atriz que fez a Lois conduziu o papel. A que faz a Lana Lang vai muito melhor nisso, ela é extremamente carismática mesmo. Depois ela vira prefeita e a porra toda. E por falar em primas, saiba que é possível ter um primo com sobrenome diferente, Nerdmaster principalmente, se forem primas por parte de mãe. Como assim? Não entendi, não lembro. É porque eu reclamei no episódio do... Quando a gente estava falando do Lois, do Superman e Lois, né? Que não faz sentido a Lana Lang ser prima da Lois Lane, porque elas não têm o mesmo sobrenome. Mas o Beraldo me lembrou bem que se elas forem prima por parte de mãe, elas não vão ter o mesmo sobrenome. E a Lois Lane da série Smallville vale uma menção honrosa, pelo menos. Alguma coisa daquela série se salva, é justo. Aham. Mas ainda em Superman e Lois, a série teve o bizarro, uma versão bizarra, mas ainda assim estava lá. E o Lex Luthor, realmente vilão. Talvez o mais vilanesco até agora no audiovisual. Eu gostei demais e acabou deixando um quentinho no coração. É mais ou menos, Beraldo. Né? Porque o Lex Luthor dessa série, ele parece um motoqueiro... em busca de vingança do que qualquer outra coisa, né? Que realmente era. Ele aparece, a primeira vez que ele aparece, parece o vocalista do Matanza. Cara, e o que mais me irrita nessa história do Lex Luthor dessa série, né? Essa porra dessa cara de barbado de... Você falou de Sons of Anarchy, né? Anarchy. Do filho da anarquia, porra. Tá que pariu, cara. Cara de lesado do cacete, mas tá bom. Não é? Aí o próximo e-mail, pequenininho! Esse, aliás, é o menor de todos, né? Do Dourado, né? É, sobre o Paranédia 224. Superman! Aí o título, A Porra do Super-Homem! É, A Porra do Super-Homem. Eu falei, eu tenho que parar de xingar tanto assim, né? O título desse e-mail é porque, ao ouvir esta frase durante o episódio, fiquei preocupado se o Nerdmaster não tinha baixado o filme errado. Ele baixou, assistiu, depois ele teve que assistir de novo. Engraçadão você, tá? Seu filho da puta. Só percebeu no final do filme. Por isso o título, A Porra do Superman. Tomar no cu. Cala a boca, desgraça. Olá, queridíssimos metamorfos da dimensão de bolso, Alexandre, o Jimmy Olsen sem mojo e Jota, integrante involuntário do Harém do Kal-El. Ô, porra, me lasquei. Ouvi o episódio e parabenizo a vocês sobre o que falaram a respeito do filmaço do Thiago Armas. E que raiva ouvir você chamando ele assim. Levava um segundo de cálculo mental para lembrar que Thiago é James. E que você estava falando do marido da namorada do pacificador. Thiago Armas, James Gunn. Como assim? Peraí. Marido da namorada do pacificador? A Loura, que é, entre aspas, namorada do pacificador na série, é a mulher do James Gunn. Ah, tá. Eu pensei que tinha rolado uma briga aí. Alguém tinha tomado mulher de alguém. Não, corno. Na série, o pacificador não, gosta da Hartman. Você sabe a Hartman? A Loura, a galera, porradeira. Isso, então. Ela é, teoricamente, na série, ela é a namorada do pacificador. Né? Só que a atriz, na verdade, é a mulher do James Gunn. Ah, muito bom. Ah, então tá. Eu tenho alguns senões, contudo, não consigo conceber um Jimmy Olsen pegador. Até brinquei nos comentários, lá no episódio do Que Isso Assim, do Portal Refil, que deve ser uma projeção do jovem James Gunn se identificando com o personagem e sonhando com essa possibilidade. Era um dos pontos que mais me tirava da imersão na série da Supergirl da CW. Até porque ela tinha um amiguinho nerd que era muito mais um Jimmy Olsen clássico do que o cunhado da Lois Lane lá da série. Sim, o Jimmy Olsen namorava a irmã da Lois Lane, não sei se é canônico. Claro que não. Nada da CW é canônico, Dourado. Porra. O motivo da senhorita Tashmaki se apaixonada por ele pode ser justamente por ele ser o único que a tratou bem, diferente dos tipinhos megalomaníacos com quem ela costumava se relacionar. Embora só tenhamos um de referência. Mas bem, justamente quem, né? Lex Luthor. Até achei legal ela conseguir passar ele para trás, entenda isso como você quiser, com as selfies despretensiosas, mas sendo intencionais, já que mostra uma faceta do vilão, tão arrogante e confiante, que ignora a capacidade de outras pessoas de serem espertas também. Isso aí é uma coisa que o pessoal estava reclamando, né? O cara, como é que é? Como é que ele é tão inteligente, tão... Cara, o cara é tão inteligente, se acha tão poderoso, tão foda, que aquele montinho de carne que ele chama de namorada ali, tá ali só como penduricalho. Então, o que ela faz não importa pra ele. Aham. Seguindo. Eu queria ter visto o Superman na Borávia botando o presidente preso num cactus, ao invés de só ouvir falar. Não, Dora, não precisa. Para. E admito que achei a cena toda da entrevista longa demais. De resto, o filme é bem amarrado de coisas malucas de quadrinhos, que mais parece um episódio de desenho animado, principalmente na parte do dedo do meio do Gagardner, né? Nos tanques, né? E sendo sincero, menos até que a Liga da Justiça e mais os Looney Tunes. Não estou reclamando, nem eu. Porém, embora feliz por ter lá os acordes clássicos da música do John Williams, eu preferiria ter ouvido inteira no original. Aleluia! O James Gunn não tem contrato com o John Williams, então não dá, Dourado, desculpa. Seria maravilhoso. É, igual no filme de 2005, que embora não tivesse esse nome, o Lex Luthor de lá tinha uma senhorita Tashmaker também, que era assistente dele que forja o acidente de carro, verdade. Aliás, entre Lex Luthores do audiovisual, acho que o da série Superman e Lois seja o mais vilão pelo jeitão de vilão. Cara, eu adorei o James Holtz no filme de Lex Luthor, cara. Eu amei o Luthor do James Holtz, tá, cara? Eu não tenho nenhuma reclamação dele, tá? Eu adorei esse do Renfield. Ele escreveu Richfield, mas não é Richfield, é Renfield. Tá, adorado? Que, aliás, interpretou o mesmo personagem, basicamente, lá no filme do Nosferatu. Não foi no filme do Nosferatu, filha da puta. Foi no filme Renfield, dando sangue pelo chefe. A gente tem um paranerdia sobre ele, inclusive. Caralho! Pô! E preferia que ele não tivesse sido preso no final. É essa parte que me tirou, cara. Prender bilionário... Ai, tá, foda-se. Né? Com ficha corrida, talvez fique mais complicado ele se tornar presidente. Ou não, né? A gente teve presidente ex-presidiário, né? E presidiários ex-presidentes também, né? Pois é. Isso é só ficção, né? Não acontece na realidade, né? Não é nunca. Bom, eu queria deixar só um comentáriozinho aqui, né? Porque eu tenho um contrato oficial com o Beraldo. Que é, acesse o site umapenca.com/sapobrothers e tem camisa bonita pra caramba lá. Eu já fiz o pedido da camisa Corre Cambada pro meu menino, comprei uma amarela, só tô esperando chegar. Ah, tá bom. E aí vamos agora aos comentários, e sim, tivemos bastante comentários este mês. O primeiro deles é o comentarista favorito do Jota Santos. Caralho. Por favor, leia-o, Jota Não. Santos. Sim. Ok. Norberto, sobre os filmes do Superman. A pedidos, ameaças do Nerdmaster, que me disse, comenta logo esse cast, filho da puta, nem que seja um copiar e colar do que você digitou no Telegram, porque senão... E foi exatamente isso que eu falei, só que não. Né? Segue minha opinião a respeito do filme. Aí ele cita, de longe a melhor bosta... De longe, melhor que a bosta feita pelo Snyder, mas isso não era difícil. O começo é bem chato e arrastado, mas após o lance da prisão, melhora bastante, mas no geral não empolga. Pontos positivos, o Superman da série recente, Lois e Clark, olha aí. para mim, equilibra melhor os dois lados do Superman. Mas se considerar esse novo uma versão mais jovem e bocó, dá até para aceitar. Se visualmente o Super do Cavill era melhor em questão de ser o Superman, esse está melhor como Clark. O Senhor Incrível está realmente muito bom, mas não tem não tanto quanto alguns emocionados da internet falam. O Guy Gardner está meio ok, ou está ok, meio legalzinho. O Metamorfo está visualmente bacana. Eu gostei do Jonathan e da Martha, mas faltou um pouco de equilíbrio entre mostrar os dois. Foi pouco, mas também, graças a Deus, deixou as versões do Snyder comendo poeira. Martha! Né? As cenas de ação começam sem graça, mas mostram a que vieram na luta final. Pontos negativos... Porra, isso era positivo? Esses eram os positivos. Vai tomar no cu. Senti a Lois com mais química com o Incrível do que com o Super Clark. É... É. Mas é o Hélio Della Penha, né, cara? Quem não tem química com o Hélio Della Penha? Chocolate cumprimenta. Né? Mas como repórter enxerida, no caso dela é elogio. Convence. Lex Luthor esteve perto de emparelhar com o do Snyder. Por que só tá tocando no Snyder? Deixa o Snyder quieto lá, porra. A atuação é bem merda. E o plano que bolaram dele com o presidente lá do outro país foi, no mínimo, ridículo de idiota. Quando vão parar de fazer o Lex sempre atrás de terras? Lex Luthor, agente imobiliário. Oh, porra, corretor internacional, parceiro. Uhum. Ai, e que bosta colocaram a Mulher Gavião no filme só para ser assassina e ficar soltando gritinho de pássaro, um arara. No fim, foi mais um filme do Gunn, estilo do Esquadrão Suicida, cheio de personagens que, se fizerem sucesso, ele emenda em outros filmes e séries. Sobre o cast, ainda não ouvi, mas sei que, sem o nosso querido Jota Santos, deve ter tido poucos tropeços. Sem que o nosso querido e amado mecenas, equipe de apoio, Jota Santos, deve ter tido poucos tropeços. O Jota participou desse, é que o Norberto não percebeu o metamorfo de chapeuzinho de cangaceiro na vitrine. É, então, foi justamente para ele ouvir. Tá. Aliás, falando nisso de aproveitar personagem na série... Você não viu ainda a segunda temporada de Pacificador, não, né? Estou vendo. Cara, eles já no recordatório, eles fazem um retcon e naquela cena que tinha o Aquaman e o Flash, colocaram a Liga da Justiça, a Gangue da Justiça com o Guy e a garota Gavião falando merda, cara. Sensacional, cara. Maravilhoso. E mais divertido do que o original. É, mas a história do Fode Peixe foi maneira. É, mais ou menos. Ah, mas foi. Tá. Aí, não sou feliz, satisfeito com isso, seu Norberto fez um comentário na resenha do filme do Quarteto Fantástico, feito aqui pelo nosso querido e amado resenheiro, depois de ter tomado um esporro do chefe. Opa. Né? É. Ontem assisti Quarteto Fantástico. Engraçado que... Quando fui ver o Superman, eu fui querendo muito gostar e achei mediano para fraco. Já com o Quarteto foi o contrário. Fui ver achando que seria uma merda e acabei gostando. Pontos positivos. Roteiro. Curti demais ter feito um filme que mostra todo um planeta se unido para proteger uma criança. Isso me pegou demais, pois faria o mesmo que a Sul e o Reed. Galactus ficou bem legal, assim como todo o cenário retrofuturista do mundo deles. Curti também a origem ter sido contada apenas em imagens do programa de entrevista. Isso foi legal. Foi. Pontos negativos, o elenco. Não achei nenhum deles passando pela transformação do personagem, como o Downey Jr., por exemplo. Levando em consideração que o filme do Downey Jr. era de origem, do Quarteto não, né? É. Ah, foda-se. O Johnny ficou chatinho demais, o Ben muito calmo, o Reed com uma cara de quem peidou e cagou. Pô, como é que você fala isso do papá? Não fala isso papá. De papá, não, não fala isso de papá, papá é bom. Pedro. E a Sul meio sensual. Caralho, tá falando sério, Roberto? Porra, toma no cu. A piora. Ah, né? A surfista não fede nem cheira E é porque ele é de metal. Né? Então, não tem... E como muitas vezes a mudança de gênero não influenciou em nada. Se fosse o Norrin Red, teria sido a mesma coisa, ou seja, o filme é cheio de mediocridades. Mas que, para mim, no geral, funcionou, ficou bom. Mas muito pelo roteiro e pela história de proteger um filho. Ok, então tá. É. E aí, nosso último comentário deste mês, seu Jota Santo, é de Dona Maria Criselen. Lá no Hiperfoco 22222, da nostalgia do Super-Homem. O que ela nos falou? Ela falou, falem seus nerds. Seus nerds. Ah, sim, é, seus nerds. Ela mandou falar isso? É, falem seus nerds, ó. Eu não sou tão experiente quanto vocês para lembrar de todos esses super-homens. Quer dizer, chamou de velho, velho é a sua família, com licença. Principalmente o contemporâneo do Alexandre, o Superman George. Tá bom, agora é minha vez. Espera aí, dá licença. Ô, Criselen, eu te amo, eu te adoro. Eu quero que você seja muito minha amiga, mas vai pra puta que te pariu, tá? Tome. Tá? Que eu não assisti essa porra na época. Tomar no cu. Obrigado. Vamos pra próxima, continua. Eu sou aquela que parava de lavar os pratos no domingo quando ouvia Somebody, Somebody Save Me. É exatamente como, isso. Como é Somebody, Somebody Save Me, com todas as letras, que coisa horrível. E corria para a sala com a panela ensaboada na mão e uma esponja de aço encardida na outra. Nunca perdi um único episódio, nem eu. Bebê, né? Ah, porra, fazer o quê? E não me lembro bem da série da Lois e do Clark, mas a minha mãe adorava. Porra, chamou de velho também. Né? Mas eu quero deixar bem claro que, por mais incrível que pareça, olha, o Jota tem razão. O Cavill é, é uma delícia. Eu falei, não falei delícia, eu falei um gostoso. É a mesma coisa, né, o animal? Então, não. Concordo muito com o gosto dele para homem. Peraí, eu não gosto de homem, porra. Eu só falei... Jota, tu já se entregou, foda-se. Tá, principalmente o Super-Homem. Muito bom e divertido cast. Adorei os efeitos de áudio e gosto quando o Alexandre fica puto. Obrigado, beijos lindos. Então, Criselen, só para você, porque você gosta, vai pro diabo que a carregue. Não, tá, pode voltar, porque vai ter mais hiperfoco também e mais água de moringa. Então tá. Há promessas. Vamos agora nossos beijos e abraços aos nossos queridos e amados mecenas, começando com a envolvente Ana Carolina Martins. A nominalmente Ana Lúcia Luthier. O imprudente Arthur Bonifácio. O diligente Daniel Rossi. O competente Diego Ferreira Veríssimo. O proeminente Elias Passos Tenório Maceió Minha Sereia. O eloquente Emílio da Costa Mansur. O abrangente Guto Lima dos Santos. O querido e amado contribuinte Jota Santos. O excelente Léo Brusque. O vigente Lucas Freitas. O imponente Nicolas de Oliveira. O insolente Paulo Roberto Guardi. O benevolente Rodrigo Pokémon, o Moquepon. O envolvente Sérgio Cabral. E a resiliente Suelen Nastri. E o malemolente Ayla em Casa, Valdir Fumene Júnior. Ele estava na outra página. Puta que pariu, Jota. Tô falando sério, caralho. Ele achou que a Sueli era a última. Tá bom. Então tá, Jota. Manda um beijo pra galera e vamos dar tchau. Diferente de você, eu amo todos vocês. Um cheiro gostoso no cangote de todo mundo e até a próxima. Ok. E pra todo mundo, queridos ouvintes, vida longa e próxima. Mas a